O programa é uma produção do projeto de extensão Novo Sujeito de Futuras Histórias e faz parte do programa Sujeito de Suas Histórias, coordenado por Karina Gomes Barbosa e André Luiz Carvalho, e é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto. Mas você falou sujeito. Sujeito? Volta. Deixa eu ouvir essa última. Este programa é apresentado por Georgiane Sena e Karina Pérez. O programa é uma produção do projeto de extensão Novos Sujeitos de Futuras Histórias e faz parte do programa Sujeitos de Suas Histórias, coordenado por Karina Gomes Barbosa e André Luiz Carvalho, e é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto. Agora é outro. Ah, a gente podia pedir as meninas pra tirar uma foto boa, né? Pra gente já deixar de arquivo. É. O que você acha? Uhum. Vamos pro próximo. Qual que vai ser o próximo? Pergunta ela aí se ficou bom. Ficou bom ou você acha que precisa? Nós só erramos aquela lá. Uhum. Qual que a gente vida vai de agora? Mãe é fácil? Vida de mãe é fácil. Vida de mãe. Vida escolar não é assunto só de mãe. Uhum. Abriu? Abriu. Tem água aqui, mas você pode ir? Pode ir. Oi, eu sou a Georgiane Sena. E eu, Karina Pérez. Nosso programa de hoje... No nosso programa de hoje, vamos falar sobre as responsabilidades dos pais com a vida escolar das crianças. Nós sabemos que, muitas das vezes, só a mamãe recebe toda a carga e compromisso da vida escolar do filho. Dever de casa, lanche, uniforme, mochila, bilhetes na agenda. Isso não é só tarefa da mamãe. Pelo contrário, o pai também é corresponsável pelo processo educativo dos meninos e meninas e deve estar atento às demandas escolares. Ler agendas, acompanhar tarefas e comparecer a reuniões, eventos e festas do colégio são atividades da família. Os pais são responsáveis igualmente pela educação e cuidados com os filhos. Uma boa dica é dividir as tarefas. Por exemplo, a cada mês, um vai a uma reunião ou os dois vão juntos. Nada melhor que participar do crescimento e Nada melhor que participar do crescimento e do desenvolvimento do seu filho. Papai, faça a sua parte. Papai, faça parte dessas descobertas. Bom, Karina, por hoje é só. Fiquem ligados na Rádio Plural para ouvir mais os nossos programetes. Para saber mais sobre o assunto, acesse nosso Facebook www.facebook.com/ Sujeito de Suas Histórias. Qual o próximo? Agora o outro. Criança não namora? Criança não namora? Sim. Tá ok. Criança não namora. Pode ir mesmo? É você. Uhum. Pode ir? Oi, eu sou a Karina Pérez. E eu, Georgiane Sena. No programa de hoje, vamos falar sobre um assunto muito delicado, mas que não paramos para pensar. Quantas vezes você já perguntou a uma criança se ela tinha um namoradinho ou uma namoradinha? Nossa, parei para pensar e realmente, já fiz essa pergunta várias vezes. Nunca refleti que ela pode ter consequências na vida das crianças. Pois é, elas crescem acreditando que isso é normal na infância, e acabam atropelando uma fase que deveria ser de pura diversão. Por isso, evite esses tipos de brincadeiras, como prometer às crianças uma às outras no futuro. Sim, Karina. Elas abrem brechas para que a sexualização precoce, especialmente... Não. Sim, Karina. Elas abrem brechas para a sexualização precoce, especialmente das meninas, e é um prato cheio para os pedófilos. Além de incentivar a violência sobre os corpos femininos, também agrava o problema do casamento de meninas, entre outras consequências. É importante deixar que as meninas vivam cada fase e saibam. É importante deixar que as meninas vivam cada fase e saibam que em cada uma existe uma nova descoberta e ensinar que a hora do namoro vai chegar. Sejam meninas e crianças. Dizê-lo duas vezes. Foi. É importante deixar que as crianças vivam cada fase e saibam que em cada uma existe uma descoberta e ensinar que a hora do namoro vai chegar. Bom, Georgiane, por hoje é só. Fiquem ligados na Rádio Plural para ouvir mais das nossas pílulas. Para saber mais sobre o assunto, acesse nosso site sujeitosdesuashistorias.com. Qual, Maju? É... Consentimento. Ensino sobre consentimento. Pode ir, Maju. Oi, eu sou Georgiane Sena. E eu, Karina Pérez. Hoje, no nosso programa, vamos falar sobre a importância de ensinar os meninos a respeitarem as vontades das meninas. Isso mesmo. É preciso ensinar aos meninos que os corpos das meninas pertencem a elas e são elas que dão ou negam permissão para serem tocadas. Algumas brincadeiras são vistas como normais, mas acabam criando um comportamento repetitivo nos meninos que muitas vezes passa da infância para a vida adulta. Karina, essas atitudes reverberam em um comportamento machista. Por isso, precisamos modificar esses atos. Mas quais são essas atitudes? Bom, por exemplo, quando um menino beija uma menina de surpresa, sem consentimento, é um desses casos. O beijo roubado pode ser divertido na música infantil, mas na vida real não. Ah, sim. Então isso vale para qualquer outra parte do corpo da criança, tanto menino quanto menina, não é? Isso mesmo. Lembrando que práticas como essas perpetuam a ideia de que os corpos das meninas... Eu acho que eu vou ler a de cima também, Maju, porque era tanto menino quanto da menina. Então vá. Você acha? Volta ela. Então isso vale para qualquer outra parte do corpo da criança, tanto menino quanto da menina, não é? Isso mesmo. Lembrando que práticas como essas perpetuam a ideia de que os corpos das mulheres pertencem aos homens. Bom, por hoje é só. Fiquem ligados na Rádio Plural para ouvir mais das nossas pílulas. Para saber mais sobre o assunto, acesse nosso site sujeitosdesuashistorias.com. Coisa de menina é o que ela quiser, nós já fomos? Uhum. Já fizemos? Não fomos. Então eu falei, não vamos nisso. Oi, eu sou Georgiane Sena. E eu, Karina Pérez. No programa de hoje, vamos falar sobre as amarras impostas pela sociedade sobre as meninas e os meninos. Tem gente que acredita que meninas e meninos devem seguir certos tipos de comportamentos, como a maneira de se vestir, o jeito de falar e se portar. Pois é, Georgiane, isso é muito ruim para as crianças, que se veem obrigadas a seguirem esses padrões. Esse negócio de que meninos devem fazer certas coisas e meninas outras é uma invenção. Algumas atividades, conversas, comportamentos são marcados por gênero e vistas na sociedade como regras. Quando as meninas e os meninos quebram esse padrão, muitas vezes eles são incompreendidos e passam a ser julgados na escola. Na família e por todos. Por exemplo, quando uma menina não quer usar somente roupa rosa ou lilás, significa que ela tem suas próprias escolhas e isso não a torna diferente ou menos menina que as outras. Não, crianças. Por exemplo, quando uma menina não quer usar somente roupa rosa ou lilás, significa... Ah. Por exemplo, quando uma menina não quer usar somente roupa rosa ou lilás, significa que ela tem suas próprias escolhas e isso não a torna diferente ou menos menina que as outras crianças. O mesmo acontece ao contrário. Os meninos sofrem pressão por não gostarem de azul ou por gostarem de uma... ou por gostarem de uma atividade, como o balé. Verdade. Devemos sempre respeitar, pois cada criança é de um jeito único e existem infinitas maneiras de viver a infância. Se você conhece alguém que já viveu ou vive essa situação, dê uma dica. Sempre respeite as... Se você conhece alguém que vive... Se você conhece alguém que vive ou viveu essa situação, dê essa dica. Sempre respeite as diferenças e não tente fazer com que a criança seja do jeito que você espera. Bom, Georgiane, por hoje é só. Fiquem ligados na Rádio Plural para ouvir mais das nossas pílulas. Para saber mais sobre o assunto, acesse o nosso Facebook, www.facebook.com/sujeitosdesuashistorias. Nós esquecemos de trocar que é. Nosso nome. Chamar alguém de mulherzinha não é ofensa. Georgiane. Posso? Pode. Oi, eu sou Georgiane Sena. E eu, Karina Pérez. No programa de hoje, vamos falar sobre palavras que parecem ser inofensivas, mas acabam menosprezando as mulheres. Chamar alguém de mulherzinha não é ofensa, Karina. É mesmo. Ser mulher não é um motivo de vergonha. Por isso, não tente ofender um menino chamando-o de mulherzinha ou qualquer outra palavra que despreze a mulher. Isso só contribui para perpetuar a cultura machista que diminui as mulheres perante aos homens. Esses xingamentos também são usados como ofensas em relação à orientação sexual. Cada infância é única. E se um menino tiver comportamentos diferentes do que ele espera? Qual o problema? A aceitação e a compreensão é o melhor caminho. Por isso... A aceitação e a compreensão são o melhor caminho. Por isso, devemos nos conscientizar e repensar as nossas falas. E devemos começar ensinando as crianças a força das palavras. Bom, Karina, por hoje é só. Fiquem ligados na Rádio Plural para ouvir mais nossas pílulas. Para saber mais sobre o assunto, acesse nosso site sujeitosdesuashistorias.com. Criança não namora, a gente já foi. Roteiro, brinquedo não tem gênero. Vamos da mulher agora. O temido. Qual que é da mulher? Acho que o meu não baixou. Ofereça exemplos positivos de mulheres. Ah, tá aqui. J.K. o quê? J.K. Rowling. J.K. Rowling. Oi, eu sou Georgiane Sena. E eu, Karina Pérez. No programa de hoje, vamos falar sobre a importância de dar exemplos positivos de mulheres para as crianças. Durante muito tempo, o protagonismo das mulheres foi encoberto na nossa sociedade machista. Elas não tinham papéis de destaques em filmes, na história e não ganhavam prêmios. É verdade. Muitas tinham que se passar por homens para serem reconhecidas ou fazer certas atividades. Como exemplo, tem a saga Harry Potter, da autora J.K. Rowling, que no começo de sua carreira teve que esconder seu primeiro nome, o que a deixava... Como exemplo, temos a saga Harry Potter, da autora J.K. Rowling, que no começo de sua carreira teve que esconder seu primeiro nome, o que a deixava... Ai, gente. O Rowling foi, né? O resto. Que no começo de sua carreira teve que esconder seu primeiro nome, o que o deixava ambíguo para ser aceito no mercado editorial. Ela alcançou tanto sucesso que Harry Potter é o segundo livro mais vendido do mundo. Temos várias mulheres que se destacam em diferentes áreas ditas masculinas, como Marta, que é uma grande jogadora de futebol. Muitas vezes, elas não recebem o mesmo reconhecimento que os homens. Ainda temos grandes mulheres na ciência, como Ada Lovelace, na tecnologia, na política... Não, peraí que ficou ruim. Ainda temos grandes mulheres na ciência, como Ada Lovelace, na tecnologia, na política. Por isso, as meninas precisam conhecer histórias de mulheres corajosas, competentes, que fazem e fizeram histórias. Bom, Karina, por hoje é só. Fiquem ligados na Rádio Plural para ouvir mais nossas pílulas. Para saber mais sobre o assunto, acesse o nosso Facebook, www.facebook.com/sujeito de suas histórias. Só Deus sabe se o nome dessa mulher tá certo. Ela vai corrigir. Aqui, tem mais coisa de menina que ela quiser. Nós também já falamos. Criança divisão por gênero. Peraí. Divisão sem gênero. Peraí que eu tenho que achar isso. Divisão sem gênero, não é? Uhum. Peraí. Você começa. A gente devia ter marcado, né? Porque a gente já fez. Nossa, que marca. Achei, peraí. Oi, eu sou a Karina Pérez. E eu, Georgiane Sena. No programa de hoje, vamos falar sobre um assunto muito comum nas nossas... No programa de hoje, vamos falar sobre um assunto muito comum na nossa vida social e que normalmente começa na escola. Agora eu fiquei curiosa. Qual é esse assunto? É a divisão das crianças por gênero. Ela acontece nas filas, na hora da merenda, da brincadeira ou de alguma atividade feita em conjunto. Nossa, isso é realmente muito comum. Separar meninos das meninas acaba gerando uma segregação. Eles criam um bloqueio involuntário e passam a evitar atividades juntos. Bom, mas como podemos resolver isso? A melhor opção é, em vez de separar por sexo, dividir as crianças por outros grupos. Preferências pessoais, como cores, frutas, animais ou ordem alfabética. Há várias possibilidades. Ah, e também podemos repensar o modo como os chamamos durante atividades em grupos. Por exemplo, trocar o menino e menina por crianças... meninada, pessoal... Isso mesmo. É essa a ideia. Buscar outras formas de agrupamento evita a marcação e reforço da diferença sexual como única e central às identidades das crianças. Bom, Georgiane, por hoje é só. Fiquem ligados na Rádio Plural para ouvir mais das nossas pílulas. Para saber mais sobre o assunto, acesse nosso Facebook, www.facebook.com/sujeitos de suas histórias. Eu acho que acabamos todos. Você acha? Eu acho. Peraí. Vamos conferir. Vida escolar não é assunto só de mãe? Oferecer exemplos positivos às mulheres? Consentimento? Foi. Coisa de menina é o que ela quiser? Foi. Foi esse? Foi coisa de menino. Não. Tem gente que acredita que menino deve ser tipo de comportamento. Ah, sim, foi. Chamar alguém de mulherzinha não é ofensa. Divisão por gênero, sem gênero. Criança não namora. Foi. E o primeiro, brinquedo não tem gênero. Uhum. Foi.